grande compaixão. Tua grande compaixão. Dá-nos tua salvação. Dá-nos tua salvação. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: aquele que guarda meus mandamentos me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e nele me manifestarei. Perguntou-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, por que razão há de manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas, e vos recordará tudo o que vos tenha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A partir de hoje, segunda-feira, durante toda a semana, você que me acompanha, seja de manhã, seja na hora da misericórdia, irá perceber que os evangelhos falam com propriedade sobre Jesus, o enviado, o Espírito Santo Paráclito, o Espírito que tem um propósito, é enviado para despertar em nós, fomentar em nós as coisas do alto. Espírito Santo, venha sobre nós. Espírito de verdade. Espírito Santo, fogo abrasador, que do alto do céu abençoai-nos. Vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo teu. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor. Vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo teu. Tua mão desceu sobre mim. Vem Espírito Santo de Deus. A ascensão do Senhor, Pentecostes se aproxima. Deu-me um coração adorador. Quero ser um coração adorador, Senhor. A mão de Deus está sobre nós. A mão de Deus nos faz profetas. Voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Senhor Deus, nós acreditamos na tua promessa do Espírito Santo e cremos que o teu Espírito será derramado e é derramado sobre nós, que o teu Espírito recaia sobre todos os ouvintes, que o teu Espírito recaia sobre todos os doentes, os aflitos, que o teu Espírito esteja sobre todos aqueles que estão nos acompanhando. Abençoai, Senhor, na força do teu Espírito, a roupa dos enfermos, as fotos de família e esta água, pela efusão do Espírito Santo. Abençoai, santificai e protegei. Que a bênção do Senhor entre pelas ondas do rádio na sua casa. Que a bênção do Senhor, na força do Espírito, acolha e aquiete teu coração e deixe em paz. Que o nosso coração seja um coração adorador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.